direto forte, que na real na 012, eu posso controlar de dia. Vou direto VR, Salvador, e responde para o questionamento da Zero. Relativo, no ideal desce para 4.7, no ideal mais ou menos. 2, deixa para 2, meu pé, depois para cancelamento do plano de voo de novo. 222. 222, estou autorizado, sim. Só o meu site, né? 07 Federal, de novo, não mais. Autorizado, pouso 222. Posição é 3, não, 4-1, posição é 1-2.